já tô estrignado. Jeito e pistola, trope de pente alongado. Jeito e pistola, não reage no assalto. Jeito e pistola, e não é sangue no asfalto. Jeito e pistola, e pra tô estrignado. Jeito e pistola, trope de pente alongado. Jeito e pistola, não reage no assalto. Pé descalço, foi pra cena do louco. Cata de furador, o boy do plano piloto. De qual que é doutor, não adianta chorar. Cê não sabe o motivo que fez eu vir te roubar. Eu vi pivete de 3-2, um mês depois é 3-8. Mais tarde é escopeta na rua esbagaçando os porcos. Que batia na cara, que forjava flagrante. Efeito bumerangue, se afoga no próprio sangue. GT e pistola, é o sonho dos ladrão, que cresceu sem ter nada pelas ruas do mundão. E hoje é ouro no pescoço, escama pras puta, cabrito perfurado, tiro de pistola russa. Jeito e pistola, e pra tô estrignado. Jeito e pistola, trope de pente alongado. Jeito e pistola, não reage no assalto. Jeito e pistola, e não é sangue no asfalto. Jeito e pistola, e pra tô estrignado. Faz agora, daqui a pouco chora. Qual o preço da sua liberdade? Pivete vai pro crime, contando com a mente, com a coragem. Calibres, balas, tiros são traçados. Ganância traz perigo, todos com a mão pro alto. Porra, porque eu quero é só dinheiro dessa fita. Cansei da porra dessa vida de agonia. Eu tava lá, tranquilão, olha só os meus irmãos. De carreta rebaixada, passa as gramas na função. Cê tá ligado que eu também tô querendo. Eu faço corre, meu corre equipado no veneno. E é bem feito, não deixa a porra da digital. Eles queriam, eu quero é brilhar no Natal. Ficar de boa, porque minha quebrada é firmeza. 45, por que passa dentro da sua cabeça. Jeito e pistola, e pra tô estrignado. Jeito e pistola, trope de pente alongado. Jeito e pistola, não reage no assalto. Jeito e pistola, e não é sangue no asfalto. Jeito e pistola, e pra tô estrignado. Jeito e pistola, trope de pente alongado. Jeito e pistola, não reage no assalto. Jeito e pistola, e não é sangue no asfalto. GT e pistola, o menorzinho vai pra cena. Furador entupido, pros inimigos é problema. Jeito de bonzinho, mas quem vê cara não vê coração. Passagens no caixa, 5-7, mente de ladrão. Comerciante da quina, massa roxa e cocaína. De GT ou de carreta, pra chamar a atenção das mina. No corre tá de cima, dinheiro sujo é mato. A metade é do 5-7, a outra metade é do tráfico. Entope as peças e mete bala. Que o bang aqui tá louco, de GT toda hora. Pra ir no corre da droga e pra fazer a cobrança, vai de GT e pistola.